Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist! E não é qualquer Projeto X Playlist, é o Projeto X Playlist número 50! Aê! E pra comemorarmos essa marca, fizemos uma coisa aqui meio inédita nessa playlist. Essa playlist quem fez não fomos nós. Nós jogamos pra galera do grupo. Aliás, queridos, se vocês ainda não estão no grupo, vocês estão perdendo a chance de participar diretamente da escolha das coisas que a gente faz. Então não marquem bobeira mais. Entrem no grupo que na próxima vocês vão estar também. Explicando que a Adri já adiantou bastante coisa, a gente pediu para os nossos ouvintes lá no nosso grupo do Projeto X no Facebook que cada um mandasse apenas uma recomendação de música pra gente tocar nessa playlist número 50. E o pessoal mandou. É que a gente vai tocar todas essas recomendações do pessoal. Mas pra ficar uma coisa mais interessante aqui, a gente vai tocar um sorteio. Vai estar uma coisa mais aleatória, né? Exatamente. Assim, vamos tocar o nosso gerador aqui de números aleatórios. Vamos ver, saiu. A primeira música que tá sendo tocada é uma escolha aqui do Fernando Douglas Miranda. A música se chama Safe and Sound, da banda Capital Cities. Então, abriu a playlist e tá tocando de fundo essa música. Eu conheço essa música. Olha aí, que legal. Agora, assim, eu admito que várias músicas que a galera recomendou eu não conheço. E essa música é fofa e é bonitinha e eu achei uma excelente escolha. Pro começo ela deu muito certo. É uma música muito fofa. Gostei. Parabéns, Fernando Douglas. Você tem um bom gosto musical. Olha aí, beleza, né? Mas então, Dri, qual vai ser a primeira música que a gente vai começar a tocar pra valer? A primeira música, nossa, a primeira música é uma das minhas favoritas pessoais, cara. Aliás, palmas pra você, senhor Gustavo Azevedo Vieira, que escolheu essa música. A primeira é Build That Wall, ou o tema da Zia, da trilha sonora de Bastion. Esse jogo é maravilhoso, essa trilha é fantástica, essa música é linda. E assim, segura esse sentimento que a gente ainda vai voltar a falar de Bastion em um futuro não tão distante assim, mas segura, acredita. Mas é uma música muito bonita, a trilha sonora do jogo como um todo é muito calma, muito gostosa, e essa música é muito, muito, muito, muito boa. Então, pra começar, e começando muito bem, sugestão do Gustavo Azevedo Vieira, seu gosto pra música e pra games é fantástico, senhor. Build That Wall, da trilha sonora de Bastion, escutem aí. Strong. build that wall until it's done. Sorteando mais uma música, vamos lá, vamos ver. Olha aí, e saiu a música aqui escolhida pelo Henrique Luiz Gonçalves. Henrique, meu bro. Olha aí. Completo. A música é o Bard Song do Blind Guardians. É, sim, inclusive eles estarão no Brasil pouco tempo. Acho que talvez, eu não lembro quando. O gosto musical do Henrique eu já conheço essa pessoinha de outros carnavais. Mas, nossa, esses caras são fodas também. O som do Blind Guardian é referência pra quem gosta do estilo, pra quem gosta de metal. Eles são uma puta referência. E essa música é muito marcante também. Eu acho que todo mundo que curte esse gênero já escutou essa música e provavelmente tem um lugarzinho especial no coração. Meio RPG, meio Tolkien, alguma coisa, né? Então, mas porque, tipo, o Blind Guardian, eles fizeram um álbum inteiro baseado em O Silmarillion. Olha aí. Tolkien é a grande referência deles, é a grande influência deles. E a Bard Song é, tipo, é uma história, entendeu? Todo mundo que já curtiu um RPG na vida, que já curtiu uma história desse tipo da vida, vai escutar a música e vai reconhecer muita coisa nela. É muito massa. Bom, então, a música do Henrique Luiz Gonçalves, Bard Songs do Blind Guardians. Escutem aí. When hours have gone by, today, it will be gone. You two are magic songs. Música, indicação do Tizar Campos, La Vida, de Árbol, que era uma música, uma banda que eu também não conhecia, eu estou conhecendo agora, espero, tipo, me dê 3 segundos. Ok, já gostei, achei massa. Assim, é uma, pelo que eu tô vendo aqui, é uma banda argentina, e o som dos caras é muito, assim, é simples, pelo que tá dando a entender aqui, mas é divertido, é legal, parece um punkzinho, é um punkzinho mesmo. Música com letra em espanhol, legal. Ultimamente eu tô escutando bastante música em espanhol, né, tipo, Calle 13 virou parte integrante, pensava da minha vida, e eu não conhecia essa banda, e eu achei eles muito massa, gostei bastante do som dele. E fico feliz pela indicação, senhor Tizar. Então eu vou, certamente vou continuar, eu vou escutar mais, vou pesquisar mais, porque é maneiro. Muito obrigado, você me apresentou uma coisa nova que eu curti. Então com vocês, La Vida, da banda Árbol, indicação do Tizar Campos, escutem aí. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran los demás. La lluvia gris no te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no la ves más. Hay mucha gente próxima música que saiu, vamos lá, do Rafael Taira. A música chama Red Flag, da banda Billy Talent. Billy Talent, que é uma banda de punk rock, na verdade, né? Mas assim, maneiro essa música. Até que eu gostei, vai. Tá legalzinha de se escutar. Deixa eu escutar. É um punkzinho, assim, lembra as bandas de pop punk que estouraram há uns anos atrás, sabe? Acho que quem tem um pezinho no Offspring e afins, vai talvez vai curtir essa banda. Tô vendo aqui que eles são da década de 90, a formação deles, né? E depois eles... Contemporâneos do Offspring, então, que surgiu por aí também, né? Depois então... voltaram novas músicas, né? 2010, 2012, né? Legal. Tem novas formações, é maneiro, vai. Boa indicação, senhor Rafael Taira. Boa indicação mesmo. Pois é. Bom, então vamos tocar então Red Flag, da Billy Talent, da indicação do Rafael Taira. Tá bom, galera? Escutem aí. Deixa eu ver. Oh, nossa, parece que sim. O pessoal tava inspirado. Próxima do Rafael Padilha, Storm of Emotions do Angra. Acho que entra na mesma vibe do Bard Song, sabe? Não essa música específica. Essa é uma das músicas mais novas do Angra. Uma das formações mais recentes do Angra. Mas é uma banda que, assim, é muito importante pra mim. Adoro esses caras. Não acompanho mais a carreira deles tão de perto, mas eu gosto deles pra caralho. Quem curte o gênero, é provável que também goste do som deles. E poxa, o Rafael Padilha também, eu converso bastante com ele. Eu já conheço o gosto musical desse moço também, já não de hoje. E assim, é mais uma pessoa com excelente gosto, por sinal. Mas assim, a escolha dele, muito boa. Como eu disse, é uma formação mais recente do Angra, né? Que teve várias mudanças na formação deles, a composição da banda. E é uma música muito boa, uma música muito legal, recomendo todos escutarem. Tem uma chance para as coisas. Tem muita gente que fica meio viúva de formação X ou Y. Dê uma chance pros caras novos, dê uma chance pra quem chegou depois, sabe? Tipo, pra quem se juntou ao projeto depois, você pode se surpreender. Mas é uma música muito legal e a escolha foi muito boa. Então, com vocês, Storm of Emotions do Angra, indicação do Rafael Padilha, escutem aí. A próxima música indicada, ela se chama My Demons, da Star Set, indicação do Alexandre Yamamoto, irmão do Hideki. Olha aí, que legal. A família do Hideki tá sempre em peso aqui, né? Tipo, Hideki nos acompanhando à distância, o irmão dele mandando altas sugestões. Gravar que é bom, esse puto não quer, mas ok. Mas o que eu tô vendo aqui, ó, Star Set é uma banda também recente até, né? 2013, mais ou menos, a informação dela, né? Aqui elas falam que é de, tipo, cinematic rock, cara. Não sabia que nem que tinha esse estilo. Mas é legal também a música. Eu tô gostando. Vai ter uma boa sintonia dele, né? Tipo, um sintetizador no começo, né? Sim. É bem legalzinho, vai. E essa música aqui também parece que foi... Ganhou umas boas posições, né? No chart, né? De tocar essa música. É maneiro, vai. Eu não tenho muito o que falar. Eu não conheço muito da banda, né? Infelizmente. Me interessou. Eu vou procurar mais deles. Eu gostei do que escutei. Eu acho que vale a pena essa indicação, vai. Não sei do gosto do Alexandre, mas eu acho que tá muito legal, vai, essa indicação que ele deu. Então, ó, vamos tocar então essa playlist agora, né, do My Demon Star Set, indicação do Alexandre Yamamoto, tá bom, galera? Escutem aí. Wash away my colors. próxima, vejamos. Let Me Go, Maverick Sabre, do Madison Calil, Aleixo Gomes. Também era uma banda que eu não conhecia muito. É engraçado que deu uma quebra bem grande do que a gente escutou até agora. Uma coisa parecia um pouco mais puxada pro rap, uma coisa mais puxada pro hip hop, que não tinha aparecido ainda. Gostei do som, achei maneiro e vou escutar mais deles. Tentando conhecer mais de rap e tudo mais, eu gostei. Eu admito que quando eu vi o Let You Go de longe, eu já pensei, caralho, aqui também não. Eu também. Por que fazem isso comigo? Mas eu vi Maverick Sabre. Ah, então não é. Ia ser louco, né? Imagina só a Elza fazendo uns freestyles. Ô, louco. Ia ser louco. Eu ia xingar o Madison, galera, porque ele me indicou Let It Go. Não, para com isso. Não, mas o som deles é muito bom. É muito interessante, principalmente pra quem gostar de rap e tudo mais. Eu acho que é uma banda que eu me interessei. Eu vou também procurar mais sobre ele. Então, assim, com vocês, desculpa de não falar mais, que é uma banda que eu, tipo, conheci agora também. Tô escutando agora e tô achando bem legal. Let Me Go, do Maverick Sabre. Indicação do Madison Calil, Aleixo Gomes. Escutem aí. Still you on my lips, your tenderness. You always gave me something. The way you made me feel before you hit. See, you're changing me. Not just for us, it's really. That's not what I want to be. Oh, Lord, still you always keep me wanting. Oh, let me go. To say I'm blind to see, I can't face it, I'm wasted, and you never speak when that's all I ever need. Oh Lord, still you always keep me wanting. Oh, let me go. Próxima música. Olha aí, gostei. É do Vinícius Azevedo. A música se chama Estampe do Escândalo. Olha aí. Yay! Tava faltando japonês. japonesinho aqui. Tava faltando japonzinho e teve. Agora vocês me deixaram feliz. E eu gosto do Scandal, vai. Scandal é muito da hora. É muito bom, já cantou músicas, coisas de animes. Pô, é muito legal, vale a pena. Cantar musiquinha de anime e cantar música derivadas é um negócio puta libertador, velho. Essa música, o Stamp, eu acho que não é de anime, né? Não, mas... tipo, o Scandal, muita gente, eu inclusive conheci por causa do Fullmetal Alchemist. Com certeza. Nossa, a Shunkan Sentimental. Aquela delícia daquela Shunkan Sentimental. Delícia de música. Então, mas eu gosto do Scandal. É banda pop rock japonesa, né? Feita só de garotas também, né? Acompanha a banda, né? E é muito legal ver a música, a voz delas, o estilo que elas cantam. Sim, com certeza. Nossa, é muito legal. Eu gostei dessa música também, a Stamp. É bem gostosa de se ouvir também, vai. Bem típico do Scandal. Eu juro que eu não conheci essa música, mas é maneiro. Mas é bom, gente. Sempre bom conhecer música nova, não é? Pois é. Então, indicação do Vinícius Azevedo, Stamp, da Scandal. Escutem aí. Happy one, 待って強化する日じゃないんだけど。 Próxima. Aí voltamos pro rockzinho Don't Want To Be Here Anymore, do Rise Against. Essa, assim, é o Rise Against, eu conheço um pouquinho deles, não conhecia essa música específica, mas também, assim, é um estilo bem massa, é um estilo bem acelerado pra quem gostar de rock, pra quem gostar de mais, tipo, hardcore e tudo mais. Vocês conhecem a banda melhor que eu, se vocês curtem esse estilo, com certeza. Então, eu achei bem legal, eu achei bem da hora mesmo. E, assim, não tenho muito a dizer, não é meu estilo favorito, ou até, assim, escuto e pans, mas tá longe de ser meu estilo favorito. Então, eu deixo aqui, tipo, fico do alto da minha ignorância e espero que vocês me desculpem por isso. Então, com vocês, Don't Want To Be Here Anymore, do Rise Against, indicação do Alessandro Radamantes, que tem um dos nomes mais maneiros do grupo. Escutem aí. próxima música, vamos ver. Olha aí, a música se chama Ain't No Rest For The Wicked, da banda Cage The Elephant. Cage The Elephant, nice. E a música escolhida pelo Eric Santos, o Eric Seika do Overkill, né? Nosso amigo, também já participou de alguns podcasts da gente, né? E que legal essa música. Tem uma letra legal assim, né? Tem uma coisa meio ritmada. E uma banda de rock, né? American Rock, né? Ah, eu não conheço essa banda, antes de mais nada. Já adianto. Você conhece, Adri? Não. Assim, de nome eu conheci. Devo ter escutado alguma coisa deles. Provavelmente escutei, mas eu tenho tipo, uma memória de peixe de aquário que não tem mais o que resolva. Não conheço muito, mas gostei do que eu escutei aqui. Achei, assim, me convenceu. Não, tá maneiro, tá maneiro. Eu gostei também. As indicações aqui estão muito boas, velho. A grande maioria é partindo pra um rock mesmo, né? Nossa, vocês têm um puta gosto musical, hein, galera? Eu achei que a galera ia bacalhar. Eu achei que ia aparecer um trololó da vida aí, não apareceu. Achei justo, achei bom. Vocês estão me enchendo de orgulho. Muito obrigado. Tá muito legal. Mas enfim, né? Então fiquem aí escutando essa música. Ain't No Rest For The Wicked, Cage The Elephant, do Eric Santos. Escutei. Out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back. Though you know we wish we could. A próxima é do indicação do Luiz Gustavo. A banda chama Sleeping With Sirens, a música é The Strays. Os vocais da banda são maneiríssimos. Assim, a música tem uma pegada felizinha, uma pegada tipo violãozinho e voz, e funcionou muito e eu achei muito legal. É uma banda que eu certamente vou querer escutar mais. Eu achei muito interessante, Luiz Gustavo. A indicação valeu. Muito legal mesmo. Eu não conheço também essa banda, né? Mas assim, maneiro, vai. Como já disse, eu tô gostando dessas indicações. Tá ficando legal. Então, o pessoal tá, tipo, mandando mega bem. Olha, assim, o único problema é que eu tive uma dificuldade aqui em identificar o que, que era o nome da banda e o que, que era o nome da música. Mas agora... Olha, Adri, eu também tive, aí eu fui procurar no Google. Ponta a pauta. Mas que bom que nós temos o Sage pra ser o cara organizado do rolê e nos ajudar com esses pequenos detalhes técnicos. Tanto que quando eu montei a pauta, na verdade eu tinha invertido. Aí depois, peraí, tá errado isso. Então com vocês, Sleeping With Sirens... Não, pera, calma. Caralho! Então com vocês, The Strays, da banda Sleeping With Sirens, indicação do Luiz Gustavo. Escutem aí. In ashtrays I was born, but I wasn't raised. The big wheel, the black space, tried my best, but wasn't praised. Hell is so close to heaven. Hell is so close to heaven. Hold on, don't look back. You know we're better than that. Lost it, thrown away. You know we're better than that. We are the strays. Whoa. We are the strays. Train track. Próxima música, vamos ver. Olha aí, tô gostando, gostei. Aê! A música é Share the World, da Tohoshinki, indicação do Felipe Maffini. E essa música é uma abertura de One Piece. Olha aí, 11ª abertura. Everybody, come and share the good word. Ai, gente, essa música. A trilha sonora de One Piece, a gente não fala, não precisa falar a trilha sonora de One Piece, porque ela é tipo uma parada que fala por si só, então... Eu gosto muito dessa música, dessa abertura, vai. Tá com o nome de todo mundo, do personagem. Tem aquele ritmo meio batida, meio lento, e depois acelera um pouquinho mais, né? Não é tão aquelas agitadas de One Piece quanto que a gente conhece, né? Mas é um ritmo bacana. Sim, eu gosto pra caramba. E ele vai num arco muito legal também, quando ele toca essa música, vai, que eu gosto bastante. Ah, gente, essa parte toda, assim, as aberturas que elas acertaram muito pra falar assim, nossa, esses arcos são arcos todos muito maneiros e tem que ser tratados como tal, sabe? Pois é. Bom, mas então fiquem aí, Share the World, da Tohoshinki, indicação do Felipe Maffini. Escutem aí, galera. I believe 一つの明日 Don't matter, talking.

que é uma banda brasileira, né? Death Nominho, como diria o Mug, né? Uma banda de rock, uma grande influência de rock nacional, totalmente, que você vê. E ele tem um estilo, assim, que lembra muito aquelas bandas, assim, de anos 80, 90, embora seja uma coisa mais atual, uma banda mais atual. Sim. Eu não sei, porque eu escuto ela, lembra um pouco do quê? Tipo, Legião da Vida, coisa assim. Camisa de Vênus. É, então. Quando eu escutei, a primeira coisa que você falou assim, nossa, os caras lembram pra caralho Camisa de Vênus, gente. Pois que... é. Depois eu fiquei pensando, será que mais alguém além de mim conhece essa banda? Nos dias atuais, as pessoas ainda dão moral pra esses caras. Não sei. Mas deixar pra lá. Eu achei surpreso, né? Uma banda assim de rock mais recente e um estilo assim mais antigo até, né? Sabe, bem melódico, às vezes, essa música. Sei lá, também por outro lado, não é um negócio tão impensável assim, pelo seguinte, querendo ou não, é uma época da música que é muito valorizada, sabe? A galera paga um pau pros anos 80 que não tem, assim, não tem fim. Então, até faz algum sentido as pessoas apreciarem muito essa época. Mas eu gostei do som deles, eu gostei, assim, apesar de a gente comparar com música dos anos 80, eles têm uma identidade, tipo, você reconhece, tem uma certa identidade própria ali, sim, então é bem legal. Ah, sim. É legal mesmo. É, então, pode ter a inspiração deles, mas, assim, da época antiga, mas é legal o estilo, vai. Com certeza. Muito bom, vai. Bom, então, Massa Rara da banda Selvagens à Procura da Lei, indicação do Roberto Zurita, escutem aí. Pra bem longe, me aponte uma saída. Eu faço massa, eu pego bonde. Não sou da sua praça, eu sou sem graça, eu admito. Não vou ao seu encontro, eu não sou da sua tribo. Seu filho está na serra e o meu na favela. Seu filho faz direito e o meu faz a guerra. Eu quero roubo do coco, do soco, moco, olho cego. Areia na meia, ceia na veia do meu velho. Somos a praia do futuro do Brasil. Menino de rua, cidade 2000. Somos a praia do futuro do Brasil. Escolho um novo nome todo dia de manhã. Malícia de escudo, camaradas do meu clã. Espetáculo ao vivo, porque você também não vem dançar onde é proibido. Beijo os teus vidros, barriga e moeda. Samba de asfalto, tapete e miséria. Ala sem vala, governo, sala e senzala. Gato esperto de certo, todos netos de Pedro Bala. Menino de rua, cidade 2000. Somos a praia do futuro do Brasil. Menino de rua, cidade 2000. Somos a praia do futuro do Brasil. Do Brasil, menino de rua, cidade 2000. Somos a praia do futuro do Brasil. Essa vocalista ter sido, essa última ter sido, tipo, não intencional, ou seja. essa última você forçou, velho. Não, eu cliquei no Random Generator. Vou até tirar um print aqui, olha só. Então as luzes do caos se colocaram bem pra essa. E pra finalizar, eu acho que, assim, o acaso nos sorriu muito, porque esse final ficou do caralho, sério. Não podia ter sido escolhido uma melhor pra fechar. Indicação do Dex. Todo mundo indicou músicas bacanas e tudo mais, só que o Dex, eu acho que ele deve ter olhado e falou assim, quer saber? Eu vou sentar o pé na porta, eu vou falar um negócio mais legal do que todo mundo aqui, um negócio que é mais imponente que todo mundo aqui, e de fato acho que ele conseguiu. O que que o nosso amigo Dex indicou? A Marcha Imperial de Star Wars, composta por John Williams. Nossa! Não posso falar nada, não tem o que eu fale que acrescente a esse fato. Eu acho que, assim, que isso seja o prenúncio de um novo ciclo de playlists que seja bem foda nesse nível. É uma música totalmente diferente de todas as outras que o pessoal recomendou. Primeiro, ela é instrumental. Segundo, ela tem uma marcha muito forte, muito mainstream também. É muito mainstream. Nossa senhora, é muito popular de cinema. Ah, mas tipo, mainstream como se fosse uma coisa ruim, né, cara? Tipo, é a fucking marcha imperial. Nossa, mas eu pensava assim, ah, o pessoal vai ser um pouco mais eclético, mais diferenciado e tal, né? Bosta nenhuma. Coisa nenhuma. Aí veio o Dex, vocês querem saber? Eu vou colocar isso aqui mesmo e olha, a galera vai gostar. E olha, de fato, não tem queixas lindas aqui. É. Muito obrigado pela indicação. Pois é. Assim, pra encerrar, eu acho que a gente tem que agradecer o carinho que vocês estão tendo com a gente, agradecer a receptividade que as playlists estão tendo, os downloads, os comentários. Pessoal, eu tô sentindo que o pessoal tá gostando das playlists e isso me deixa muito feliz, então continuem mandando suas sugestões, continuem comentando, continuem baixando. Incentivem seus amiguinhos a baixarem as playlists, elas são legais. Por favor, por favor. A gente tem um puta trabalho pra fazer elas, então, assim, dê uma força pra gente, tá? Mas, de verdade, muito obrigado por escutarem, muito obrigado por ajudarem a gente a fazer isso chegar ao número 50. Aqui eu também vou deixar um espaço, Mugi, seu puto. Mugi, ok. Pois é. Sua mãe desnaturada do caralho. Mãe desnaturada. Sabe? Tipo, pare e larga. Pois é. Mas, de verdade, galera, muito obrigado e que venham as próximas 50. Então, galera, agradecemos a todo mundo e fiquem aí com a Marcha Imperial e falou. Escutem aí. Escutem aí, galera. Beijos. Até mais. Fui.